chegando daqui, então ouve aí. Guerreiros que levam a bandeira de Jeová em si. Começa a saga e a palavra tem que ser rimada. Presta atenção, corra. Não estamos aqui pra conversa fiada. Através de RAP, força, verdade incandescente. A rima batendo pesada e fervendo na sua mente. Chamado, escolhido das trevas, sou fugitivo, novo capítulo. Rimadores com novos objetivos. Ideia certa, estratégica, vai muito mais além. Mensagem ativa baseada na Bíblia, se é isso que te convém. Muito bem, então vamos cumprir nosso dever. Com Deus temos poder para poder, poder. Só que as palavras desses loucos são desconsideradas. Às vezes você se ofende e não sabe onde esconder a cara. Penetrante como espada, portanto tipo navalha. Se correr, ela te pega. Se ficar, estraçalha. Isso aqui não é sermão. Não somos santo não. Vou falar o que vivemos. Vivemos a salvação. Quer colar na nossa banca? Não pode ser pilantra. Quero ver seu proceder. Quero ver se é de responsa. Não conta fariseu. Tem que ter vida com Deus. Mas se o maluco se perder, deu pregar pra ele, lá vou eu. Chegando por aqui, salve, salve malandragem. O som que faz eco e traz a mais pura verdade. O Senhor com poder e com glória, o Senhor nos livrou. Ele era e sempre será. Deu pra entender, ele nunca mudará. Acabar com a conversa fiada. Jesus Cristo disse, e de pregar a palavra. Mais que nada, o cargo tá subindo pra cabeça. O negócio agora é ser o mais santo da igreja. Vem comigo, vamos lá, onde o bicho pega. Nos hospitais, em presídios, em favelas. Sem fazer acepção, com caráter de cristão. Qual a sua intenção? Dinheiro ou salvação? Não enrola, porque você ficou sem graça agora. A carapuça te serviu, então tira ela agora. Fomos eleitos para ser nação santa do Senhor. Só que muitos fazem é fugir desse amor. Por favor, não manche a imagem do evangelho. Ei, doutor, eu falo sério, alta mão. O ministério veio contra o inferno. Observe o arregaço com arsenal de rima. Mandou o inimigo pro espaço. O raciocínio está no ritmo, seguindo a batida. A rima é criticar, mas também positiva. Ha, impacto verbal, cirurgia na mente. Transformação que leva você a ser consciente. Chega aí, só que aí. Seja um crente quente, o mono Deus vomita. Jamais tem prazer nele. Chegando por aqui, o compromisso é quente. Alta mão do ABC, então vem colar com a gente. Mão, o Senhor nos com poder e com glória, o Senhor nos livrou. Ele era e sempre será. Deu pra entender, ele nunca mudará. Mão, o Senhor nos livrou. Com poder e com glória, nossa maior vitória é. Ele era e sempre será. Ele voltará. Pra não criar contenda e depois me olhar de cara feia. Vamos orar pela sua vida, mesmo que você não queira. Veja, não vim dizer que sou melhor que alguém. O que eu não quero para mim, não quero pra você também. Somos tipo Sadraque, Mesaque, Abednego. Entraram na fornalha e não tiveram nenhum medo. Persevere quando estiver passando pelo fogo, pois é por ele que se conhece a prata e o ouro. É preciso nascer de novo, começar tudo de novo. O batismo em águas é um grande renovo. O velho homem ficou morto, eis nova criatura. Aquele batistério é a melhor das sepulturas. E hoje estamos aqui, alguns anos de conversão. Através do microfone anunciando a salvação. A palavra aliada ao rap aqui é forte. Sem ideia de lock, os locks da gente foge. Stop, essa aqui é pra quem desacreditou. Que o nosso rap também é obra do Senhor. Cantamos por amor, são anos na correria. Momentos de tristeza, momentos de alegria. Momentos em que é preciso adiar o sonho da sua vida. Mas não podemos parar, vamos em busca da conquista. De quebrada em quebrada, levando as boas novas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz agora. O Senhor nos livrou. Com poder e com glória, o Senhor nos livrou. Ele era e sempre será. Deu pra entender, ele nunca mudará. O Senhor nos livrou. Com poder e com glória, nossa maior vitória é. Ele era e sempre será. Ele voltará. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos.